Bem-vindos, amigos, ao nosso Boteco Tech, nosso encontro semanal, a partir desta semana, de tecnologia, toda terça-feira no nosso blog impresso3d.com. Nele nós vamos discutir sumamente impressoras 3D, evidentemente, mas como o mundo não vive apenas de impressoras 3D, nós vamos, como num bom papo de boteco, estender o tema às vezes. Eu sou Emanuel Campos e serei seu host no episódio de hoje. Para falar um pouquinho das novidades, nós temos finalmente a MakerBot lançando comercialmente a Replicator Mini, uma impressora 3D voltada para um público iniciante, colegial técnico, entusiastas, uma impressora de $1,300 que trabalha com PLA apenas, ela não trabalha com ABS, só com a poliamida, que de certa forma é bom porque é um termoplástico ecologicamente correto, não é derivado do petróleo, mas é derivado de produtos vegetais, não por um acaso poliamida, do amido. Um material que, se você não gostar da peça final, você pode alimentar o seu cachorro. Não, mentira, não faça isso. As grandes vantagens dessa nova impressora é a portabilidade. É uma impressora que tem 30 cm de lateral e por 40 cm de altura. Ela faz peças, evidentemente, não muito grandes com essa bandeja toda. Com esse espaço todo, a bandeja dela tem apenas 10 cm por 12 cm de altura. Mas é uma máquina extremamente versátil, muito simples de operar. Ela funciona Wi-Fi. Ela tem uma webcam integrada para você poder acompanhar na internet em tempo real como anda a sua impressão. E ela tem, que é um programa para iPad e iPhone, onde você pode gerenciar e disparar impressões diretamente do seu device. É uma impressora que você nem precisa ter um computador em casa. Um acesso a uma biblioteca 3D ou usando o scanner 3D do 123D da Autodesk, 123D da Autodesk, você já pode escanear seus próprios brinquedos, action figures, sua namorada, mandar para a impressora e fazer o seu memorial aos seus objetos em PLA, com cores vibrantes, cores que brilham no escuro, com material que é solúvel em água. Ah, esse é um outro detalhe, a impressora trabalha apenas com um material por vez, não tem material de suporte, e o suporte, a estrutura de apoio para a construção de peças, é feito da mesma matéria que a impressora. Falando de iPad, entrando nesse universo, nós vamos tomar aqui mais um gole do nosso Guaraná Jesus, e vamos mudar um pouquinho de tema para falar da Apple. Já tem quase um mês que a Apple anunciou algumas novidades, é tempo bastante para você ter ouvido sobre isso nos podcasts especializados e ter esquecido, e agora a gente pode te recordar um pouquinho sem ser tão repetitivo. Bom, as novidades principais é o novo macOS 10.10, que utiliza o sistema Yosemite. Esse é o nome do sistema que sucede Mavericks, agora com nomes baseados em cidades ou regiões do estado da Califórnia, terminando a era dos felinos, justo agora que eles estavam quase completando todos os Thundercats. Nós tivemos o Cheetah, o Panther, o Lion, faltou o Willy Kitty e o Willy Cat, né? Bom, o novo macOS, a primeira grande novidade é a interface. Se o macOS 10.1, quando o Jobs veio para a Apple no seu retorno triunfal, ele dizia que a interface Aqua era tão bonita que você teria vontade de lamber os botões. Jony Ive, ele ressuscita aquela interface, ou seja, ele elimina o dock 3D, aquela bandeja que fica embaixo da sua tela com os ícones do sistema, e ela devolve uma dock sólida, igual é do seu iPhone ou do seu iPad no sistema 7. Essa dock ela é translúcida, e assim como ela é translúcida, os menus do Finder, dos sistemas que são nativos, como calendar, contatos, messages, eles também ficaram translúcidos. E para garantir que o seu papel de parede sempre vá combinar com o seu sistema operacional, pela primeira vez desde o macOS 10.1, a Apple coloca duas opções de temas visuais para o seu sistema operacional, Dark or Clear. Ou seja, você tem um papel de parede mais escuro, você pode tirar aqueles tons vibrantes dos contornos dos seus programas e colocar uns tons mais opacos, mais escuros. É uma revolução, de certa forma, porque nunca na história dessa companhia vital nós tivemos duas opções de temas para o macOS. Era sempre aquela que eles decidiam que a gente devia usar. Outra novidade do sistema operacional é que ele agora pode atender e fazer chamadas pelo seu iPhone se ele estiver num raio ao redor do seu aparelho, que eu não tenho ideia de qual seja. Também incorpora como grande novidade o Finder, que agora funciona na nuvem. Isso mesmo. Assim como o Dropbox gerencia com pastas os arquivos que você salva na rede, você também pode salvar agora no seu iCloud arquivos folder-based, o que significa que você não está mais restrito apenas aos arquivos que são do próprio iWorks e do ecossistema da Apple, como fotos, vídeos. Você agora pode também salvar PDF, TIFF, arquivos de outras plataformas como Doc, PPTX, o que você quiser online. Olha a maravilha da tecnologia chegando finalmente na versão 10.10 do macOS Yosemite. As últimas novidades desse sistema operacional se resumem a Safari, Safari, Safari, Safari. Agora ele é mais rápido, agora ele usa menos energia, agora ele melhora o desempenho para abertura e renderização de páginas, utiliza um novo protocolo HTML5 na sua plenitude, utiliza novos vídeos, novas plataformas. Em síntese, é uma correção daquilo que não funcionava no Mavericks, com o toque de ácido lisérgico de Jonathan Ive. O iOS vem com novidades também. Ele vem com as novidades de outras de outros aplicativos que agora funcionam nativamente na Apple. Se você usava o Dropbox para gerenciar seus arquivos, evidentemente o iCloud agora é uma opção natural, ela já está integrada à sua plataforma Apple e gerencia arquivos que não sejam necessariamente do iWorks, também no iPad e no iPhone. Se você gostava do teclado swipe, aquele teclado que você desenha o que você está escrevendo com os dedos, ao invés de sobre as teclas, bom, agora você tem. Se você quer comprar uma música que você acaba de ouvir num comercial, o que você faz? Abre seu iOS 8 e ele vai rodar uma plataforma Shazam Based. Isso mesmo, ele usa o mesmo aplicativo do Shazam para poder reconhecer músicas e te direcionar à Apple Store, onde você pode comprá-las agora, no mercado consumista, em seu ápice. Dentro do Messages, agora você pode mandar vídeos, áudio, trocar bolo desses com seus amigos, emoji-ícones, incorporar novos teclados ao sistema. A Apple liberou finalmente SDK com teclados, para você poder trocar o teclado natural da Apple por o seu, com cores berrantes, com ícones engraçadinhos, com idiomas alienígenas, Klingon, élfico, o que você quiser. A história da Apple não estaria completa se nós não lembrássemos a falta que o Steve Jobs faz, quando a gente vê o número de recalls que tem ocorrido. Se por um lado o Yosemite vem para corrigir as falhas do Mavericks e lançar uma plataforma mais estável, mas com poucas novidades, assim como o iOS 8 incorpora aquilo que eram aplicativos de terceiros dentro da sua mesma plataforma, em síntese, o Shazam, o Dropbox e o WhatsApp incorporados como Messenger, iCloud e os novos tecladinhos, a Apple também tem sofrido alguns recalls. Como vocês sabem, uma companhia é obrigada a dar garantia por 5 anos após terminar de fabricar um produto. Exemplo disso é o carregador da série A1300, que é um carregador usado pelos iPhones na Europa, iPhone 3, 3G e 3GS. Esse modelo, agora quase 5 anos depois do lançamento desse aparelho, eles descobriram que ele explode. Então tem um recall trocando esse modelo pelo modelo A1400 gratuitamente. Se você comprou seu telefone 3, 3GS ou 3G na Europa e quer aproveitar, você também pode, o recall é mundial. Outro aparelho que está com recall são os iPhones mais novos, os 5, 5S e 5C. O botão Home e o botão Power também tem troca em qualquer assistência técnica autorizada da Apple gratuitamente. Eles estão trocando o sistema de clipagem do botão por um metálico agora. E como o recall pouco é bobagem, se você tem um MacBook do ano de 2012 ou princípios de 2013, provavelmente ele também está no recall da bateria. A Apple está trocando gratuitamente a bateria desses aparelhos. Gente, o que eu tinha para falar nessa semana era isso. Se eu falar mais um pouco, não tenho tema para segunda que vem. Então, obrigado pela atenção e continuem ligados. Meu e-mail é techboteco@gmail.com, meu Twitter é @emanuelcampos e o nosso site é o impresso3d.com. Vejo vocês semana que vem. Thunder gets our boost. Feel the magic.